pirulito, né, ó, ó, ó, pirulito, né, ó, ó, ó, chupa, chupa, se abaixa, se abaixa, se abaixa. Chupa, chupa, se acender porque tá bom. Chupa, chupa, chupa, chupa, se acender porque tá bom. Chupa, chupa, chupa, chupa, se acender porque tá bom. Vai chupando, bota na boca, na boca, na boca, na boca. Bota na boca, na boca. Bota na boca, na boca. Bota na boca, na boca. Sobe, sobe, sobe. Vai levar o pirulito, né? Vai levar o pirulito, né? Bota na boca, tira da boca. Se acender porque tá bom. Bota na boca, tira da boca. Se acender porque tá bom. Bota na boca, tira da boca. Se acender porque tá bom. Bota na boca, tira da boca. Se acender porque tá bom. Bota na boca, bota na boca. Bota na boca, bota na boca. Bota na boca, bota na boca. Bota na boca, bota na boca. Bota na boca, bota na boca. Bota na boca. Uma salva de palmas pras meninas aí.